Está começando mais um programa Momentos Espirituais, produzido pela equipe de comunicação do Centro Espírita Paulo de Tarso Vinhedo. Se guardas contigo o estigma do sofrimento, indagando pela solução dos velhos problemas do ser e da dor, se percebes a nuvem que prenuncia a tormenta e o vórtice traiçoeiro das ondas em que navegas, vem conosco, estudemos a rota de nossa multimilenar romagem no tempo, para sentirmos o calor da flama de nosso próprio espírito a palpitar e morredouro na eternidade, e acendendo o lume da esperança, perceberemos juntos, em exaltação de alegria, que Deus, o Pai de infinita bondade, nos traçou a divina destinação para além das estrelas. Boa noite a todos, estamos iniciando mais uma edição do programa Momentos Espirituais, programa que é produzido pela equipe do Departamento de Comunicação do Centro Espírita Paulo de Tarso, aqui de Vinhedo. Estamos ao vivo do estúdio da Rádio Boa Nova, da Rádio Capela. Rádio Capela FM 105,9. E os nossos contatos aqui da Rádio Capela é pelo telefone 3876-6846, pelo e-mail cept.vinhedo@gmail.com e também pelo WhatsApp 019-996-397984. Estamos estudando em O Livro dos Espíritos o quarto livro, intitulado Esperanças e Consolações, e estamos estudando a natureza dos gozos futuros, particularmente na questão 980. E na questão 980, Kardec quer saber dos benfeitores espirituais: o laço de simpatia que une os espíritos da mesma ordem constitui para eles uma fonte de felicidade? Ou seja, é uma alegria constante, permanente, para os espíritos se unirem àqueles com quem eles mantêm simpatia, com quem eles mantêm afinidade? Aí os benfeitores respondem: os espíritos entre os quais há recíproca simpatia para o bem encontram na sua união um dos maiores gozos, visto que não receiam vê-la turbada pelo egoísmo. Formam no mundo inteiramente espiritual famílias pela identidade de sentimentos, consistindo nisso a felicidade espiritual. Do mesmo modo que no vosso mundo vós grupais em categorias e experimentais certo prazer quando vos achais reunidos. Na afeição pura e sincera que cada um vota aos outros e de que é, por sua vez, objeto, tem eles um manancial de felicidade, porquanto lá não há falsos amigos, nem hipócritas. Então vejam vocês que quando adentramos o mundo espiritual, quando adentramos a imortalidade, de acordo com o nosso nível evolutivo, nós vamos nos encontrar com aqueles espíritos que temos afinidade, que temos simpatia. Do mesmo modo que aqui no mundo encarnado, no mundo material. Aqui, muitas vezes, nos ligamos ou temos mais simpatias por pessoas que nem são da nossa família. Muitas vezes, temos uma satisfação maior, batemos um papo mais gostoso, mais duradouro com aqueles que temos simpatia, com aqueles que temos afinidade, do que propriamente com os nossos familiares. Muitas vezes participamos dos encontros com os familiares muito mais pela convenção, muito mais por aquele sentido de obrigação, dos deveres que todos temos a cumprir com os encontros que os encontros que pertencem aos encontros das famílias, do que propriamente por afinidade que temos com alguns membros que pertencem à nossa família material, à nossa família corporal. Diferente de, muitas vezes, nos sentirmos muito mais à vontade, muito mais num clima agradável, quando estamos juntos de pessoas, de amigos que temos muito mais afinidade. Então, quando abandonarmos o nosso corpo, não se dará de maneira muito diferente, mesmo porque, como já foi dito, não só na resposta desta pergunta, como também em edições anteriores, no mundo espiritual não há hipocrisia, não há máscara, não há a persona que o nosso querido Marcos tanto gosta de se referir. Estamos hoje acompanhados aqui do nosso querido Fábio, do nosso infatigável Guilherme, da nossa querida Sônia e do não menos infatigável Marcos. Gostaríamos de ouvir as considerações dos amigos a respeito dessa fonte de felicidade, dessa afinidade que ocorre lá no mundo espiritual, de acordo com a resposta que os benfeitores espirituais nos concederam. Boa noite, Guilherme. Fique à vontade. Boa noite, Marcelo. Agora está. Boa noite. Boa noite, ouvintes. Boa noite, Marcelo, Sônia, Fábio, Marcos. No último programa, a gente estava falando justamente sobre a questão da riqueza que existe contida no meio das palavras do Livro dos Espíritos, que quanto mais a gente lê, mais a gente descobre que precisa ler de novo para pegar algumas nuances que tem dentro do texto e das perguntas, assim como nas respostas, certo? Exato. E aqui, se a gente for ler de novo a pergunta, o Kardec pergunta se o laço de simpatia que une os espíritos da mesma ordem constitui para ele uma fonte de felicidade. E quando dá resposta dos nossos amigos espirituais, a gente vê que há um trecho da resposta que ele coloca da seguinte maneira: formam no mundo inteiramente espiritual famílias pela identidade de sentimentos, consistindo nisso a felicidade espiritual, vírgula, do mesmo modo que no vosso mundo, ou seja, nós aqui encarnados, vos grupais em categorias e experimentais certo prazer. Então repare que, embora a pergunta tenha sido com respeito à felicidade, os espíritos que nos ajudam colocam que aqui na Terra quando a gente tem esse grupamento em categorias assim, a gente tem certo prazer, que é um pouco diferente da felicidade, né? Me lembra até aquela passagem que diz: a felicidade não é deste mundo, né? Então esse pequeno prazer que a gente encontra quando se reúne em certos grupos, às vezes não necessariamente é para fazer o bem, às vezes até grupos para fazer coisas não tão edificantes, é, não passa disso, de prazer e não é, a felicidade, como é, reza na pergunta. Boa noite, Fábio. Queríamos ouvir os seus comentários. Fábio, gostaríamos de ouvi-lo. Fique à vontade. É, a minha sábia mãe fala assim, que para você gostar mesmo de uma pessoa... Deixa eu ver se a gente está... É. A minha sábia mãe fala que para você gostar de uma pessoa, você tem que comer 1 quilo de sal junto com ela. Ela, bem lembrado, essa é ótima. É. Então, assim, isso significa que a gente tem que viver experiências com ela, né, Marcelo? Sem dúvida. O Fábio, só um minutinho. Uhum. Ah, você sabe que a minha avó, ela também falava isso, né? Uhum. Só que ela falava que... E é gozado, né? Que a gente aprende isso quando criança e a gente nunca mais esquece, né? É. Só que lá na... Você é mais ali do sul de Minas, né? Sim. E eu sou ali da região ali de São José do Rio Pardo, que também não é muito longe do sul de Minas, os hábitos são os mesmos e os ditados são semelhantes. Sei. Mas lá a gente falava que era um saco de sal mesmo. É, um saco de sal. Um saco é mais que 1 quilo, né? Bem mais, né? Pois é. Na verdade, minha avó falava isso também, e ela comentava que é porque antigamente a saca de sal... Que são 50 quilos. 50 quilos, exatamente. Então haja batata frita, né? Você comer junto de alguém para gastar 50 quilos de sal. Imagina só. Bom, então, isso significa que a gente tem que ter experiências junto com a pessoa, né? Eu acredito que a coisa mais dolorosa que tem é, depois que você vive experiências com uma pessoa, que você adquire uma sensibilidade, no convívio com essa pessoa e um gostar dessa pessoa, né, pelas reações, pelo jeito, pela exclusividade que ela tem, é muito ruim você se separar dela, né? Pela simpatia mesmo. Pela simpatia, pelo afeto. O conjunto, né? O conjunto. Afinidade. Então, assim, como numa sala de aula, né, quando uma pessoa fica para trás, a dor dela não é de repetir tudo de novo ali, as mesmas lições. Né, quando ela não passa de ano, a dor dela é saber que os amigos vão seguir adiante e ela vai ficar. E ela vai ficar. Então, na vida é tudo assim. O maior medo que a gente tem é do trem passar, né, e a gente ficar sozinho lá na estação. Então, eu acredito que a felicidade é estar junto com aqueles com os quais você tem comido sal junto, né, com os quais você vivencia, experiencia, né, cria esse afeto, esse carinho, esse conhecimento dessa pessoa. Então, acho que é isso que essa resposta quer dizer, que é uma felicidade muito grande você seguir convivendo com essa pessoa, né? Como diz o Haroldo, o amor exige a eternidade, né? Ou seja, se você ama e você quer estar junto com essa pessoa, né? Você quer estar junto com essas pessoas por tempo indeterminado, para sempre, né? Que é o que significa eternidade. Né? E você não quer ser flor de deserto, né? O que é a flor de deserto? Ela é linda, ela é cheirosa, ela é maravilhosa, ela é tudo para ela. Só que ela está lá num deserto, cercada de nada, né? E mesmo ela sendo o tudo, ela não é feliz, porque ela é uma flor de deserto, ela está lá no deserto sozinha. Bem lembrado. Muito obrigado, viu, Fábio? E isso foi muito legal, esse comentário que você fez, porque nos remete a esse conceito de amizade real. Ou seja, verdadeiros amigos só podem ser assim considerados quando, diante das adversidades, eles superam essas mesmas adversidades e são capazes de se perdoarem mutuamente, de se compreenderem mutuamente e continuarem com esse mesmo sentimento de afinidade. Então, por isso que é importante nós aprendermos a comer sal, mesmo que seja o saco de 50 quilos que o Guilherme nos rememorou. Estamos hoje também, antes de passar a palavra para nossa querida Sônia, estamos também recebendo a visita do nosso querido Vitor. E fique à vontade, Vitor, quando você quiser fazer algum comentário, tá legal? Estamos muito felizes pela sua visita aqui conosco. Pois não, Sônia, gostaríamos de ouvi-la. Boa noite a todos, boa noite a todos os ouvintes da Rádio Capela. Boa noite, Fábio, Guilherme, Marcelo, Marcos e Vitor. Todos nós estamos sempre correndo atrás da felicidade, não é mesmo? Mas como é que nós podemos ser felizes se a gente não tira os dois entraves, as duas trancas que estão dentro do nosso espírito ainda imperfeito, que não deixa a felicidade entrar? As duas trancas, os dois cadeados estão anelados, né? No egoísmo e no orgulho. Então eu peguei duas leituras muito bonitas, muito edificantes, uma na Obras Póstumas, tá? Que fala um conceito de egoísmo e orgulho, suas causas, seus defeitos e os meios como destruí-los, né? Que nós temos que tirar essas chagas de dentro dos nossos corações. E é interessante, né, Sônia, que os benfeitores espirituais, volta e meia, sempre, orgulho e egoísmo são os maiores fatores que barram, que atravancam o nosso progresso. É isso mesmo, Marcelo. Eu queria citar aqui um trechinho deste livro de Obras Póstumas, né, que é uma das obras de Allan Kardec, que foi a última obra, que foi uma reunião, uma coletânea de todos aqueles estudos que ele fez na época, só que ele já tinha morrido. Quem fez foi um amigo e a esposa dele, né, em homenagem a ele. Isso, a Gabi. A Gabi, isso mesmo. Então ela fala a seguinte coisa: é sabido que a maior parte das misérias da vida tem origem no egoísmo dos homens. Desde que cada um pense em si antes de pensar nos outros e cogita antes de tudo de satisfazer aos seus desejos, cada um naturalmente cuida de proporcionar a si mesmo essa satisfação a todo custo e sacrifica sem escrúpulos interesses alheios. Assim, nas mais insignificantes coisas, como nas maiores, tanto de ordem moral quanto de ordem material. Daí, todos os antagonismos sociais, todas as lutas, todos os conflitos e todas as misérias, visto que cada um só trata de despojar o seu próximo. O egoísmo, por sua vez, se origina do orgulho. A exaltação da personalidade leva o homem a considerar-se acima de outros. E só para finalizar esse raciocínio, que a felicidade jamais pode ser proporcionada sem nós removermos esses dois sentimentos que pesam muito a nossa evolução. No Evangelho segundo o Espiritismo, Há Muitas Moradas na Casa do Meu Pai, no capítulo 3, no item 16, Mundos Regeneradores, que é o mundo que nós estamos vendo se formar a cada dia com as modificações que o planeta está sofrendo. E Santo Agostinho, ele fala sobre esses mundos. Essa psicografia foi feita em Paris, 1862. Só vou ler um trechinho, mas que cabe bem com a nossa pergunta aí, 980. No item 17, precisamente, ele fala que os mundos regeneradores são intermediários entre os mundos de expiação, ao qual estamos finalizando, e os mundos felizes. Ainda não é um mundo feliz, totalmente feliz, mas já é um grande passo. A alma que se arrepende encontra neles a calma e o descanso. Acabam por ser depurar. Nesses mundos, o homem ainda está submetido às leis que regem a matéria. Sente as mesmas sensações, os mesmos desejos, como vós. Mas está livre das paixões desordenadas, das quais sois escravos. Olha só, as paixões nos escravizam. E por isso que nós não conseguimos encontrar a felicidade plena. Neles não há o mais orgulho que silencia o coração, a inveja que tortura e o ódio que sufoca. A palavra amor está escrita em todas as frontes. Um perfeito equilíbrio regula as relações sociais. Todos reconhecem Deus e tentam ir até Ele, cumprindo-lhe as leis. Nesses mundos, a felicidade perfeita ainda não existe, mas o começo da felicidade. Que bacana, né? Exato, o princípio da felicidade. E isso daí vem confirmar, viu, Sônia, o comentário do Kardec que se segue a essa pergunta, né, da 980. Então, o Kardec fala assim, que das primícias dessa felicidade, ou seja, do início dessa felicidade, goza o homem na Terra quando se lhe deparam almas com as quais pode confundir-se numa união pura e santa, em uma vida mais purificada, inefável e ilimitado será esse gozo, pois aí ele só encontrará almas simpáticas, que o egoísmo não tornará frias. Na natureza, tudo é amor. O egoísmo é que o mata. Nós também nos recordamos de que lá no Apocalipse de João, nós vamos encontrar... Em primeiro lugar, vale a pena uma ressalva de que o Apocalipse de João, se ele fosse escrito hoje, ele seria escrito assim, Apocalipse, que significa revelação ou visão espiritual. Então, Apocalipse é ditado por Jesus, psicografado por João Evangelista. Se fosse hoje, né? Estaria desse jeito nas melhores editoras, nas bancas, nas melhores bancas, né? Pois bem, e lá no... logo no comecinho do Apocalipse, tem um determinado momento que Jesus se refere à igreja de Laodiceia. Os cristãos que viviam lá na igreja de Laodiceia, eles estavam hesitantes no seu comportamento. Eles não sabiam se eles assumiam ou se eles não assumiam um comportamento que caracteriza o verdadeiro cristão, um comportamento caracterizado pela retidão dos princípios, um comportamento caracterizado pela coerência daquilo que se prega e daquilo que se pratica. Pois bem, então como eles estavam hesitantes, está escrito assim no Apocalipse, que teria, lógico, que teria sido dito pelo próprio mestre: eu não quero morno, ou é quente ou é frio, morno eu não quero. Então vejam vocês que os benfeitores, o Kardec fala justamente isso, que o egoísmo não nos tornará frios se nós dele, egoísmo, nos afastarmos. E na natureza, tudo é amor. O egoísmo é que o mata. Marcos, boa noite. Gostaria de conhecer o seu ponto de vista. Boa noite, Marcelo. Boa noite, ouvintes. Boa noite, presentes aqui. Muito obrigado mais uma vez pela oportunidade. Presentes e sorridentes. Presentes, sorridentes, felizes. Estamos todos felizes aqui. É verdade. Né? Sexta-feira à noite é um prazer estar aqui mesmo, de verdade. Marcelo, minha mulher gosta muito de maquiagem. Eu acho que ela é a única mulher que gosta assim de maquiagem desse jeito assim. As outras mulheres, a Sônia também. É impressionante. E ela gosta daquelas maquiagens que como é que é? Reboca. Que não sai com a água. Como é que chama isso aí, Sônia? Definitiva, 4 horas. É, sei lá. Definitiva? Não, aquelas que não são. É a prova d'água. A prova d'água, porque aí pode ir em casamento, chorar, pode ir na peça de teatro que é drama, pode chorar também. Tomar chuva que não sai, né? É impermeável mesmo? Impressionante, tô aprendendo, é isso mesmo? A prova d'água. Pode chorar que não sai do lugar. E aí como é que tira? Só tira com um negócio que chama óleo demaquilante, sabia, Marcelo? Não. Você tá desatualizado, Marcelo. Aliás, eu me sinto orgulhoso de não ter esse conhecimento. Embora respeitamos quem possui esses conhecimentos. Então, mas é assim, eu sei disso tudo porque tem um potinho lá em cima da pia, Marcelo, muito, muito interessante. Eu fico olhando para ele o tempo todo porque são óleos. Ai, meu Deus. Não, eu fico olhando porque é o seguinte, é um óleo, e esse óleo, é assim, ele tem 3 cores diferentes, o óleo. Então você olha para ele assim, ele tem, sei lá, um rosa, um verde, um transparente, um negócio assim. E eles ficam separadinhos, né? São óleos, né? Densidades diferentes. É, então, eles são óleos, chama óleo trifásico, viu, Marcelo? Só para você saber, eu estou dando muito detalhe. Então, chama óleo trifásico. Eu olho para aquilo, eu fico intrigado. Por quê? Para passar, ela chacoalha. Ela sacode, e aí eles misturam entre si, aí fica uma cor que é o misto delas assim, mas passou 1 minuto, porque ela põe no algodão e coloca lá, né, o vidro de volta, passou 1 minuto, os óleos voltam a ficar todos eles na mesma posição, trifásico, então fica de novo, eles não invertem, fica o que estava embaixo permanece embaixo, o que estava no meio fica no meio, o que estava em cima fica em cima. E aí eu fui pesquisar esse negócio, é porque eles têm densidades diferentes, né? Então, o que tem densidade maior fica no fundo, o que tem a densidade menor, né, mais leve, fica no alto. Tá com tempo, hein, Marcos? Você tá vendo como é que é o negócio? Então, olha só, isso ocorre também conosco. Você não sabia onde eu ia chegar, né? Mas é isso. Então a gente desencarna, o que, que a gente faz? A gente tem uma densidade de perispírito, a gente tem uma densidade porque a gente tem um nível de pensamento. Então o nosso pensamento constrói a densidade do nosso perispírito. E é por isso também que a gente está encarnado nesse planeta, tá certo? Então, o que vai acontecer? O que os espíritos estão falando aqui? Que as almas, que os espíritos, eles se unem por essa faixa vibracional, por essa densidade. Então, se eu tenho um nível de pensamento, eu vou ficar num nível. Se eu tenho um nível de pensamento baixo, sintonizado numa densidade mais baixa, eu vou ficar para baixo. Se eu tiver uma densidade média, eu vou ficar médio. Se eu tiver uma densidade alta, então todo mundo que desencarna e quer ir pro nosso lar, só se ele tiver a densidade espiritual de nosso lar. Senão ele vai ficar um pouquinho mais para baixo. Ou se ele tiver uma densidade melhor, ele vai subir mais do que nosso lar, tá certo? Então é isso. Viu, Marcelo? Não se espante, não. Beleza, agora tá explicado. Entendeu? Aliás, gostei muito da explicação. Eu queria aproveitar, Marcos, ver se você me ajuda aí, o raciocínio. Sei. Então, o que é uma encarnação nossa aqui, se não uma chacoalhada, né? Pra gente conviver com todos os óleos, né? E depois, quando a gente desencarna, a gente separa de novo naquela densidade que nosso espírito alcançou. Exatamente, né? Guilherme. Quando a gente encarna, a gente chacoalha e fica esse tempo curtíssimo, né? Encarnado, porque perto da eternidade é um piscar de olhos, então a gente fica esse tempo realmente curto, né? Menos de 1 minuto. Todo mundo misturado, mas depois quando a gente desencarna, volta todo mundo para a se diferenciar pelos níveis vibracionais e pela densidade. Eu vou aproveitar essa deixa aí sua, Marcos, e falar que como é importante então a gente se preparar para a morte, né? Como é importante a gente se desligar das coisas que nos prende aqui no planeta ainda, a comida, aos comportamentos, aos vícios, porque senão a nossa densidade vai ficar muito próxima à matéria, né? E na verdade nós não vamos conseguir nem elevar para planos mais altos. É muito interessante esse trabalho que a gente faz, conversando com vocês, expondo tantos conhecimentos, que a única vontade que a gente quer é que todos nós alcemos voos juntos, né? Que todos nós consigamos chegar aos planos elevados, para que todos nós sejamos felizes, para que todos nós não sofremos mais com as vicissitudes que a vida nos traz, para que todos nós compreendamos a dor, a necessidade da depuração do nosso espírito, para que a gente não fique se lamentando ou tendo raiva, né? E esse comportamento, essa reforma íntima, é um convite que Jesus nos faz todo dia, arremetendo ao nosso momento, né, religioso, onde que todos nós acabamos conhecendo os 10 mandamentos, que é amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo, né? E amar ao próximo como a si mesmo é o amor que propaga-se em onda, contagiando a massa e que chega até nós. E assim a gente vai ver as misérias sumirem, a compaixão crescer, a raiva, o ódio não ter mais espaço nas nossas vidas, a fraternidade e a vontade de interrelacionar com as pessoas, onde a gente não vê mais maldade, porque ela não vai ter espaço para crescer, não é? E Sônia, você sabe que a minha esposa também gosta muito de maquiagem, Marcos. Então, não é propaganda do que disse Berenice, não, mas aqui lembrando do que a gente acabou de falar, né, que a chacoalhada não deixa de ser uma analogia à nossa encarnação. E agora, Sônia falando isso, me veio na cabeça que os três olhos precisam estar juntos no algodão para tirar a maquiagem, né? Se for um só, não vai tirar. E todos os níveis de vibração das almas aqui encarnadas precisam estar juntos para limpar, né, o egoísmo, para limpar o orgulho, porque se aqui só encarnasse um determinado nível de espíritos, talvez não fosse possível fazer essa limpeza e talvez não fosse possível fazer essa evolução conjunta, né, de todos os olhos. Muito bom, muito bom. Pois não, Fábio? Esse final de semana eu fui passear lá na terrinha. Impressionante, como você gosta de passear, né? Impressionante. E encontrei com o meu guru espiritual, né? Uma honra, um prazer muito grande encontrar com ele. Como ele se chama mesmo? Jomar. É, guru espiritual é um modo de dizer, tá, gente? Ele é um colega, um amigo muito grande que foi a pessoa que, sim, que me abriu os olhos, me ajudou a enxergar a vida diferentemente para a espiritualidade, né? E eu trouxe uma pérola dele para vocês, pegando o gancho daquilo que o Guilherme falou. Como não somos poucos, pode lançar as pérolas. Vamos saboreá-la, né? Então o Guilherme estava falando que a gente tem que aproveitar das circunstâncias onde as imperfeições borbulham para que a gente evapore, para que a gente saiba lidar com essas imperfeições e não seja mais sujeito a elas, né? Alguma coisa assim. E aí ele pegou e falou assim para mim: Fábio, sabe a parábola do joio e do trigo? Falei, lembro dela sim. Aí ele falou assim: o que aconteceu na parábola? Aí eu falei para ele assim: olha, o senhor da terra foi lá, plantou o trigo, veio um mal e semeou o joio no meio do trigo. E os dois começaram a crescer. E alguém falou para o senhor assim: senhor, o senhor é bom, o senhor plantou só o trigo, como é que tem joio crescendo junto lá? Algum mal foi lá e plantou o joio. E agora, o que eu faço? Aí o senhor falou assim: deixa o joio crescer junto com o trigo. Depois, quando eles estiverem grandes, a gente vai saber separar. Eu pego o joio e lanço na fornalha. Exato, exatamente. Essa é uma... A primeira pergunta é: para que serve o trigo? O que ele vai fazer com o trigo? Ele vai fazer o pão, o bolo, né? Alguma coisa assim. E para que serve o joio daí nessa parábola? Ele joga no fogo, Vai para a fornalha. Vai para o fogo. Aí ele falou assim para mim, aí vem a pérola. E o fogo serve para quê? Depurar. Não, ele falou assim, não, o fogo é para esquentar o trigo, para o trigo melhorar, para o trigo virar o pão. Olha a pérola. Aí eu falei assim, nossa, nunca tinha pensado nisso. Ele falou assim, é, mas nada é ruim na natureza. E nada se perde. Nada se perde. Então o fogo, ou seja, o sofrimento, esse borbulhar que é que são as más paixões, por exemplo, o convívio com o egoísmo, o convívio com o orgulho, é um fogo que me faz tornar sem orgulho e sem o egoísmo. Então me faz tornar, eu, vamos supor, se eu sou o trigo, me faz tornar pão, né? Então é isso que é um sentido oculto nessa parábola e uma pérola que eu acho que vale a pena compartilhar. Só para fechar, então como, se eu sou o trabalhador do Cristo, como que eu vou trabalhar no meio dos impacientes se eu mesmo sou impaciente, né? Então eu não posso ter paciência, então eu já tenho que ter superado a barreira da paciência para eu poder descer até os impacientes e trabalhar junto com eles e incitar aí a paciência, né? Então é isso. Então os pacientes estão ali nesse foguinho aí, e com eles eu aprendi a ser paciente. Quer dizer, isso é só uma história, tá? Porque eu ainda não aprendi, não. Muito bom, Fábio. Muito legal esse comentário inspirado lá pelo nosso querido Jomar, que eu não o conheço pessoalmente, mas já estou interessado em conhecê-lo. Marcos, podemos fazer o nosso a primeira pausa musical? Podemos sim, Marcelo. Vamos atender aqui um pedido e vamos tocar Epitáfio do Titãs. É isso aí, vamos lá então. Você está na ZYU 604, Associação de Desenvolvimento Cultural e Artístico do Bairro Capela. 9:37. Devia ter amado mais, ter chorado mais, ter visto o sol nascer. Devia ter arriscado mais e até errado mais, ter feito o que eu queria fazer. Queria ter aceitado as pessoas como elas são. Cada um sabe a alegria e a dor que traz no coração. O acaso vai me proteger enquanto eu andar distraído? O acaso vai me proteger enquanto eu andar? Devia ter complicado menos, trabalhado menos, ter visto o sol se pôr. Devia ter me importado menos com problemas pequenos, ter morrido de amor. Queria ter aceitado a vida como ela é. A cada um cabe alegrias e a tristeza que vier. O acaso vai me proteger enquanto eu andar distraído. O acaso vai me proteger enquanto eu andar. O acaso vai me proteger enquanto eu andar distraído. O acaso vai me proteger enquanto eu andar. Devia ter complicado menos, trabalhado menos, ter visto o sol se pôr. Você está na ZYU 604, Associação de Desenvolvimento Cultural e Artístico do Bairro Capela. 9:40. Voltamos com o programa Momentos Espirituais. Estamos ao vivo aqui da Rádio Capela, cujo telefone é 3876-6846. Nos encontramos ao vivo, direto do estúdio da Rádio Capela, e temos outros canais de comunicação. Através do e-mail cept.vinhedo@gmail.com. Através do WhatsApp da Rádio Capela, 019-996-397984. E também temos o canal no YouTube, que é CEPT Vinhedo. Lá, todos os programas encontram-se à disposição, os programas anteriormente apresentados, transmitidos. Pois bem, ao longo da semana, nós tivemos uma experiência que para os brasileiros foi muito dolorosa, pois no dia 8 de julho comemoramos, entre aspas, um ano da derrota vexatória na Copa do Mundo de futebol realizada o ano passado aqui no Brasil para a Alemanha. Nós queremos fazer alguns comentários porque quando nos encontramos diante de um fracasso de enorme repercussão, como foi o que ocorreu o ano passado, vale a pena algumas reflexões. A primeira delas é que quando estamos diante de um fracasso de grandes proporções, nós devemos ter a humildade de reconhecer no fracasso uma preciosa e valiosa lição. Então, há um comentário do nosso querido Emmanuel que ele diz isso: o fracasso serve, antes de tudo, como lição. E diante de uma situação tão vexatória, tão vergonhosa, pois nós brasileiros sempre nos gabamos ou nos julgamos como os maiorais no futebol, e dentro da própria casa, na principal disputa daquele esporte, né, do futebol, que é o principal esporte que é praticado e acompanhado no Brasil, praticamente somos uma monocultura em termos de esporte, já que a maioria de nós brasileiros valoriza muito o futebol. Mas essa vergonha que nós enfrentamos trouxe para os dirigentes do futebol brasileiro um sentimento que talvez seja o pior dos sentimentos, que é a indiferença. Ou seja, podemos acompanhar também recentemente a Copa América que foi realizada no Chile, a Copa América de futebol, e nós percebemos a reação dos brasileiros perante a seleção brasileira, um sentimento de indiferença. E nós gostaríamos de fazer esse comentário justamente para reportarmos esse aprendizado, não só o aprendizado do fracasso, como o aprendizado da vergonha. E esse sentimento de vergonha é muitas vezes o sentimento que nos deparamos quando chegamos ou quando adentramos a imortalidade, quando adentramos o mundo espiritual. Queira Deus, nós procuremos nos esforçar para que, ao adentrarmos no mundo espiritual, esse sentimento de vergonha e principalmente de indiferença não nos acompanhe. Pois não, Fábio? Marcelo, meu ambiente de trabalho é linha de produção. E... Sim, você trabalha numa empresa alemã, não é isso? Sim. Então, assim, como os médicos que entram no centro cirúrgico paramentados... Exato. Eu tenho que colocar roupa antiestática e sapato antiestático para entrar na linha de produção também e livre de partículas, né? Sim, sim. Partículas radioativas, né? Imagino. Não, no meu caso, no caso é pó, coisas assim que podem entrar nos equipamentos, né? Perfeito. E eu precisava fazer uma atualização e entrei com um pendrive na linha de produção, sabe? Com essas memóriazinhas que você espeta no computador. Que... Sim, o pendrive. Pendrive. Ainda bem que é pendrive, não heptadrive, né? Sim. Então, aí eu entrei com o pendrive, mas é proibido entrar. Só que era uma meio emergência. Aliás, seria pentadrive, né? Não pendrive, né? É, bom, tudo bem, Marcelo. Eu acho que o pessoal entendeu. Valeu. Mas e aí? E aí, Fábio? Desculpa. Então, aí eu entrei com o pendrive e é proibido entrar com esse objeto na linha de produção. Meu Deus. Mas por que eu entrei? Porque era uma questão de... vida ou morte para a máquina. Ela estava parada e toda a produção estava parada. Sei, sei. E eu sabia que eu tinha que atualizar um programa nela para ela voltar a funcionar. E o procedimento para fazer para atualizar a máquina é muito longo, o procedimento correto. Tem que ter autorização para poder entrar lá com o computador, que é o computador do time de IT da empresa, um parto, ou seja, a produção ia ficar parado horas. Aí eu resolvi assumir o risco de entrar com o pendrive. Aí eu falei, eu vou perder esse pendrive, porque eu entro com ele, na hora de sair eles vão me revistar, eu vou estar sem o pendrive, eu vou deixar o pendrive lá dentro. E aí o que aconteceu? Eu fiz a atualização na máquina e esqueci o pendrive no bolso e saí com o pendrive. Só que para você sair, você tem detector de metal. E foi identificado o pendrive. De todo lado. E aí o pendrive foi identificado no meu bolso. Uma coisa simples, sabe? Sem dúvida. Que a segurança veio, fizeram uma pequena reunião em volta de mim. Uma entrevista não muito agradável. E me deram um sermão, né? Sim. Mas poderiam ter feito pior, poderiam ter me ter feito assim, assinar um termo de responsabilidade, não, uma advertência, alguma coisa assim, mas me deixaram só no sabão, só no pito. Foi uma advertência verbal. Exatamente. Mas sabe o que aconteceu? A vergonha foi tão grande, que demorou um dia pra eu parar de pensar nisso. Meu Deus. Só porque eu entrei com o pendrive no bolso e saí com ele, fiz uma coisa errada, uma coisinha erradinha, que era pro bem de todo mundo, e demorou um dia pra essa vergonha sair de mim, pra esse mal-estar sair de mim. Agora eu imagino essa vergonha que você citou, quando a gente vai pro plano espiritual, onde se escancara, né, onde se abre toda a nossa vida. Sem dúvida. Tudo que a gente fez. Que nem o André Luiz lá no caso Silveira, né? Caso Silveira. Que nós contamos a semana passada. É. Então, assim, pra gente pensar bem, né? Porque do lado de lá não tem esconder, não tem fingir. Não, né? não tem jeitinho brasileiro, não tem seu amigo do Pedro, seu amigo do Paulo. É. Sabe quem eu sou? Você sabe com quem é? Sabe com quem você tá falando? Pois é. Não tem nada, carteirada, né? É, lá não tem nada disso. Então, pra gente já ir pensando muito bem, né? Aquilo que a gente esconde da nossa esposa, aquilo que a gente não falou pra nossa mãe, pro nosso amigo, aquilo que a gente não quer que ninguém descubra. Então, vamos aí. Fábio, oi. Como é que você estaria se sentindo se você tivesse lembrado de deixar o pendrive dentro da empresa? Olha, essa pergunta aí foi para me pegar de calça curta. Porque como eu ainda sou... sou perfeito, eu acho que eu não teria sentido remorso não, viu, Guilherme? Porque eu fui pra... a intenção foi boa. Então. E aí, fazendo outra analogia, hoje eu não vou falar de filme, mas eu vim inspirado em analogias. Você repara que a empresa... é a nossa encarnação, é aqui o planeta Terra. E quando a gente vai lá para o mundo espiritual, a gente passa por um detector de metal, que não tem jeito, né? Que pega tudo de errado que a gente fez, e a gente tentou esconder na empresa, mas que não deu. E é a nossa consciência, esse detector de metal, né? Que faz a gente, às vezes, ficar com vergonha do lado de lá. É uma vergonha meio que duradoura, até uma próxima oportunidade de correção, né? Boa. Excelente. Boa, belíssima analogia, gostei de ver, viu, Guilherme? Mas eu tenho uma pergunta, funcionou a linha depois de ter feito essa atualização? Yeah! Muito bom. Talvez tenha sido mais importante, né, querido? Bem, podemos dar prosseguimento? Alguém mais gostaria de fazer algum comentário? Sigamos adelante. Muito bem. Então, na questão 981, nós vamos encontrar o nosso querido Kardec perguntando aos benfeitores: com relação ao estado futuro do espírito, haverá diferença entre um que em vida teme a morte e outro que a encara com indiferença e mesmo com alegria? Aí os benfeitores assim respondem: muito grande pode ser a diferença, entretanto, apaga-se com frequência em face das causas determinantes desse temor ou desse desejo. Quer a tema, quer a deseje, pode o homem ser propelido por sentimentos muito diversos, e são estes sentimentos que influem no estado do espírito. É evidente, por exemplo, que naquele que deseja a morte, unicamente porque vê nela o termo de suas tribulações, há uma espécie de queixa contra a providência e contra as provas que lhe cumpre suportar. Então, Marcelo, essa daí tem um exemplo muito claro para isso. Tem umas pessoas que fazem bungee jump, né? Que pulam com aquele elástico de cima da ponte. Tem outros que voam com uma roupa. Eles pulam de um helicóptero ou de um penhasco com uma roupa especial. E isso faz com que eles tenham uma experiência de voo antes de abrirem o paraquedas. E essas pessoas não têm medo de morrer. Nem um pouco. E eu não acho que elas são evoluídas por causa disso. Não significa necessariamente que sejam. Exatamente. Por outro lado, Sócrates não tinha medo de morrer. Nem um pouco. E ele era muito evoluído. Então a causa do medo da morte... Tanto é que ele foi obrigado a tomar a cicuta. Exatamente. Então assim, o medo da morte no caso do Sócrates era uma consequência do seu estado evolutivo. Certo? Agora, o medo da morte de uma pessoa que pula, que se arrisca desse jeito, é uma irresponsabilidade. É uma falta de conhecimento. Exatamente. E atesta, por outro lado, o contrário do que evolução. Né? Porque se a gente sabe do valor que a vida tem, do valor que essa escola maravilhosa que é pra gente, a gente sabe como a gente vai estar melhor na espiritualidade quando a gente sair daqui, se a gente aproveitar bem, aí sim, isso demonstra evolução. Exatamente. E tem aqueles que enxergam na morte o fim das suas provações, o fim das suas tribulações. E por esse motivo, não tem temor da morte. Muito bem. Desde que ele enfrenta, que ele enfrente com coragem as suas tribulações, que ele enfrente com coragem as provações, as suas expiações, sem revoltar-se, sem inconformismo, trabalhando pelo autoaperfeiçoamento, pelo auto melhoramento não só seu, como também daqueles que o cercam, realmente esse temor da morte não vai ser um motivo de atrapalhar a sua caminhada evolutiva. Agora, se esse temor da morte, ou melhor, se esse desejo da morte é com o objetivo de se livrar dos padecimentos e que pelo menos não vai ter que ficar mais enfrentando toda essa dor, não sabendo necessariamente o que lhe segue após a morte do corpo físico, aí já é um desejo, o desejo da morte já não tem tanta importância, tanta finalidade evolutiva. Não é mais ou menos isso, Fábio? Nós falamos muito disso, né, sobre a... Desculpe, Marcos. Imagina. Nós falamos, eu que peço desculpas que eu cortei o Fábio. Nós falamos muito sobre isso. Nós falamos muito sobre isso quando nós falamos sobre as perguntas do Livro dos Espíritos sobre suicídio, né? Lembra, tinham várias questões que falavam sobre se a pessoa desejar a morte, aí davam N questões, aí se ela desejar a morte porque sofreu uma vergonha, né, de família, e se ela desejar a morte porque está com uma doença incurável, se ela desejar a morte, quer dizer, nós discorremos sobre isso de uma forma bastante extensa, né, no nosso estudo anterior, né, Marcos? Do suicídio, exato. Eu me lembro que você falou que o mais importante era a intenção, né? Isso. Pois não, Fábio? Então, às vezes a gente quer explicar uma coisa e a gente deixa, como é que eu vou dizer assim, mal explicado, e uma pessoa pode entender de forma diferente, né, do que a gente pensou, que a gente não soube expressar o que a gente pensou. Então o Guilherme estava comentando aqui comigo que, do jeito que eu falei, dava até para entender que a pessoa que faz esporte radical, ela é involuída, e a pessoa que, no caso do Sócrates, né, porque ele não tinha medo da morte por sentimentos nobres, ele é evoluído. E quem faz sentimento radical, não, e quem faz esporte radical não é evoluído. Mas então eu queria só ratificar aqui que é o seguinte, que se se não ter medo da morte, a causa disso é o sentimento de irresponsabilidade com a vida, então esse sentimento de irresponsabilidade com a vida é um sentimento involuído. Sim. E não quem faz esporte radical é uma pessoa envolvida. Não tem nada a ver uma coisa com outra. Sem dúvida. Mas se o sentimento é de falta de responsabilidade, esse sentimento, ele não é um sentimento evoluído. Sem dúvida. Muito bem lembrado. E nós também nos recordamos que entre os iniciados, vocês sabem quem eram os iniciados do mundo antigo? Vocês sabem quem são, quem eram os iniciados? Os egípcios. Então, os iniciados eram os estudiosos que participavam no círculo fechado de estudos comandado pelos sacerdotes. Isso ocorria não só no Egito Antigo, viu, Sônia? Ocorria no Egito, na Grécia, entre os próprios hebreus, entre os fenícios, enfim, entre os povos conhecidos do mundo antigo, haviam os sacerdotes. Os sacerdotes, eles elaboravam um culto, e a maioria era poligâmico, né? Então havia poligamia. Então os sacerdotes elaboravam um culto exterior, e esse culto exterior era passado para o povão. Então, o culto exterior passado para o povão, naquele culto eram ministrados os ensinamentos que os sacerdotes achavam que o povo tinha condições de aprender. Agora, e lógico que nós vamos nos recordar que, com exceção dos hebreus, os demais povos eram poligâmicos, né? Ou se, politeístas que poligâmicos, né? Eu tinha falado poligâmicos, politeístas, né? Ou seja, eles acreditavam em vários deuses. Então tinha o deus da agricultura, o deus do sol, o deus do tempo, enfim, os mais variados deuses. E para cada um desses templos havia uma equipe de sacerdotes, os iniciados, e os sacerdotes elaboravam o culto exterior para o povão e os ensinos no grupo fechado com os iniciados. E dentre, e quando os sacerdotes se reuniam com os iniciados, aí o ensino já era diferente. Aí o ensino era Deus único, olha só que interessante, Deus único, imortalidade da alma, comunicabilidade com os mortos, reencarnação e evolução. Tais quais são os princípios da doutrina espírita. E os iniciados, eles também tinham uma caminhada para evoluir dentre a convivência lá com os sacerdotes. E nessa caminhada, muitas vezes, eles tinham que ficar, eles tinham que enfrentar algumas intempéries ou algumas dificuldades materiais. E dentre essas dificuldades materiais, muitas vezes, eles também, vamos dizer assim, praticavam esportes radicais. Vamos dizer, faziam, praticavam alpinismo, praticavam ficar isolados muito tempo para ter o autocontrole, para desenvolver algumas virtudes de acordo com o que era ensinado para eles naquele grupo fechado dos iniciados. Então, você me lembrou aí dos nossos queridos esportistas das práticas radicais, e logicamente que se eles têm essa visão de dar pouca importância à vida de maneira irresponsável, logicamente que não há nenhum mérito para eles. Mas, por outro lado, isso também, se eles têm essa responsabilidade mais elevada, vamos dizer assim, eles também estão treinando, estão aprendendo a desenvolver o destemor. Porque você adquirindo o destemor diante das dificuldades materiais, você também está se preparando para alcançar o mesmo destemor diante das dificuldades ou das provas espirituais que todos vamos enfrentar. Entendeu? Então, quer dizer, de tudo podemos extrair o bem, né? Não à toa que o Paulo de Tarso trouxe aquele ensinamento: de tudo dai graças, porque tudo concorre para o bem dos que amam o Senhor. E dos que não amam o Senhor? Dos que não amam o Senhor também, só que eles não sabem ou não percebem, né? Mas o texto original está escrito só dos que amam o Senhor. Mas lógico que o Paulo, com o sentimento de fraternidade, de solidariedade que ele tinha, é lógico que ele não quis dizer só os que amam, não quis excluir aqueles que não tinham, se incentivar que exato, e incentivar que amassem o Senhor. Pois não, Sônia, gostaria de ouvi-la. Tô meio gripada, mas uma frase, só um momentinho, por favor. Vamos aguardar a... Se você espirrar, saúde, tá? Se você espirrar. Já tô falando já. É verdade. Eu me lembrei de Fernando Pessoa, que fala que morrer é apenas não ser visto. Morrer é a curva da estrada. E aí também me arremeteu um outro pensamento de Herculano Pires, que ele fala sobre a morte, né? Enganam-se os que pensam que pensam nos mortos como mortos. Eles estão mais vivos do que vós. Dispõem de visão mais penetrante que a vossa. São criaturas mais definidas e podem ver-nos, visitar-nos, comunicar-se conosco com mais facilidade e naturalidade. É preciso que não nos esqueçamos deste ponto importante. Os homens são espíritos e os espíritos nada mais são do que homens libertos das injunções da matéria, ou seja, do corpo. Quem falou isso mesmo, querida? É, essa frase agora que eu citei, a última, foi Herculano Pires. Ah, sim, Herculano. Tá? É, ele falou isso na obra dele, O Homem, a Vida e a Obra, né? É, no capítulo 21, Regresso à Espiritualidade. É um comentário dele. Muito interessante. Mas o mais interessante de tudo isso, que as notícias, as novidades, elas convergem de várias religiões, de vários estudos. Todos falam do homem espírito e que um dia retornam ao plano espiritual. Definiram até o plano espiritual entre o céu e o inferno em algumas religiões. Pontuaram estados de consciência. O que, que é o inferno? É o estado de consciência que você se deportou daqui. E o que, que é o céu? É o estado de consciência do que você levou daqui. Nada mais é entre o bem e o mal. Então, toda essa conjunção de ideias convergem para um único caminho, quer queira, quer não. Mesmo os céticos não acreditando, todos vão morrer. Não existe ninguém que nasça e que vai perpetuar aqui no solo. Com o mesmo corpinho? Não, com o mesmo corpinho, com certeza. Então, todo esse estudo, todas essas ideias projetadas nos livros de diversas obras e diversos autores comentam que nós temos um caminho a seguir. Abra os olhos àqueles que têm olhos, né? Ouvidos para aqueles que têm ouvidos, comecem a escutar e dá um pouquinho de valor à razão, ao conhecimento que o coração das vezes a gente quer despertar, mas a gente às vezes se torna cego pelas nossas atitudes. Achamos tão conveniente tocar a vida dia após dia e não querer se preocupar, mas na hora que a morte vem, aí vem a preocupação. E aí vem o estado de consciência nossa. O que, que eu fiz daqui? O que, que eu estou levando daqui? O que, que eu vou construir de benefícios no meu, na minha bagagem espiritual? Porque isso vai ser cobrado. Isso vai ser cobrado de qualquer forma. O que, que nós plantamos, o que nós fizemos de bem, não os títulos, nem a sua renda financeira, apenas aquilo que você fez e que construiu de bom. Às vezes, a principal parte é começarmos a caridade para conosco mesmo. Essa caridade de uma reforma, de abrir as nossas mentes, de estudar, de tentarmos vencer os nossos egoísmos, vencer o nosso orgulho, vencer as nossas mazelas, construir um mundo melhor, amar ao próximo como a gente gostaria que os outros nos amassem, né? É praticar melhor essas verdades que Jesus nos deixou e deixarmos um pouco o materialismo de lado. E às vezes, Sônia, a gente quando se encontra no mundo espiritual, e a gente está falando isso aqui porque nos é dito através de comunicações trazidas pelos espíritos, através de psicografias que nós confiamos, como de Chico Xavier, né? Uma vez no plano espiritual, a gente reflete que passou a vida inteira aqui tentando corrigir o mundo, melhorar o mundo, trazer paz para a humanidade, fazer a caridade universal e tudo mais. E lá em cima, ou lá no plano espiritual, seja em cima do lado ou embaixo, a gente vê que a gente veio aqui para falar melhor com a nossa esposa. Era esse o desafio, né? E a gente falhou terrivelmente tentando trazer a paz mundial para o mundo. Então, às vezes, a gente tem essa ambição de fazer demais, mas quando a gente fala principalmente de caridade conosco mesmo, como você estava colocando, às vezes dentro de casa já é suficiente, com as pessoas que convivem com a gente, com os nossos filhos, com os nossos pais, né, que normalmente temos alguns contratempos, né, algumas desavenças no seio da família, e talvez ali seja o que a gente se propôs a fazer, a programação reencarnatória. E quando a gente vai para o outro lado, a gente fala, nossa, eu aqui querendo fazer Irã e Iraque se falar, e o negócio era muito mais simples do que esse, né? Exatamente. É só para concluir, temos que construir com os nossos afetos e desafetos, amando a todos, mas principalmente superando as dificuldades e tentando ver nele o que de bom eles têm, para a gente desmantelar de nossos corações aqueles pensamentos negativos, de raiva, de ódio, de intolerância, de incompreensão, né? Então, Guilherme, a gente começar por quem está do lado da gente, né? Semana que vem você já pode trazer uma pizza, alguma coisa assim, bem gostoso pra gente. Ser gente boa com a gente, em primeiro lugar. Eu vou trazer um pendrive pra você. Ah, o pendrive é uma boa. E em homenagem à Alemanha, Heptadrive. Marcos, gostaria de fazer algum comentário ou podemos avançar para a segunda pausa musical? Podemos ir para a nossa pausa, e vocês estavam falando de medo, então me inspirou a colocar a próxima música, que é uma versão muito interessante, é uma visão muito interessante do que é o medo, segundo Lenin. Vamos ouvir então? Vamos lá então. Você está na ZYU 604, Associação de Desenvolvimento Cultural e Artístico do Bairro Capela. 10:11. Medo de dobrar a esquina, medo de ficar no escuro, de passar. passar em branco, de cruzar a linha. Medo de se achar sozinho, de perder a rédea, a pose e o prumo. Medo de pedir arrego, medo de vagar sem rumo. Medo estampado na cara ou escondido no furão. Com medo circulando nas veias ou em rota de colisão. O medo é do Deus ou do demo, é ódio ou é confusão. O medo é medonho, o medo domina, o medo é a medida da indecisão. Medo de fechar a cara, medo de encarar, medo de calar a boca, medo de escutar. Medo de passar a perna, medo de cair, medo de fazer de conta, medo de fugir. Medo de se arrepender, medo de deixar por fazer. Medo de se amargurar pelo que não se fez, medo de perder a vez. Medo de fugir da raia na hora da, medo de morrer na praia depois de beber uma vez. Que dá medo, que medo que dá, medo. Você está na ZYU 604, Associação de Desenvolvimento Cultural e Artístico do Bairro Capela. 10 horas e 16 minutos. Voltamos com o programa Momentos Espirituais, programa que é produzido pelo Departamento de Comunicação do Centro Espírita Paulo de Tarso. Estamos ao vivo, direto da Rádio Capela. E os nossos canais de comunicação são: aqui a Rádio Capela, o telefone é 3876-6846. O WhatsApp da Rádio Capela é 019-996-397984. E o e-mail é cept.vinhedo@gmail.com. Para aqueles que quiserem nos acompanhar pelo YouTube, temos também um canal dentro do YouTube intitulado CEPT Vinhedo. Muito bem, dando prosseguimento então ao nosso estudo de hoje, nós vamos encontrar a pergunta 982, em que o Kardec quer saber dos benfeitores espirituais: será necessário que professemos o espiritismo e creiamos nas manifestações espíritas para termos assegurada a nossa sorte na vida futura? Será que só pelo simples fato de acreditarmos nas manifestações dos espíritos e de nos dizermos espíritas, só isso já é capaz de que a nossa sorte seja assegurada na vida futura? Estaremos salvos? Será isso? Aí os benfeitores respondem: se assim fosse, seguir-se-ia que estariam deserdados todos os que não creem, ou que não tiveram oportunidade de esclarecer-se, o que seria absurdo. Só o bem assegura a sorte futura. Vou repetir: somente o bem assegura a sorte futura. Ora, o bem é sempre o bem, qualquer que seja o caminho que a ele conduza. Tem um comentário do Kardec em seguida que ele diz: a crença no espiritismo ajuda o homem a se melhorar, firmando-lhe as ideias sobre certos pontos atinentes ao futuro. Apressa o adiantamento dos indivíduos e das massas, porque facilita nos inteiremos do que seremos um dia. É um ponto de apoio, uma luz que nos guia. O Espiritismo ensina o homem a suportar as provas com paciência e resignação. Afasta-o dos atos que possam retardar-lhe a felicidade. Mas ninguém diz que, sem ele, não possa ela ser obtida. Então, amigos, o que vocês acham? Basta dizer-se espírita para assegurar uma situação mais favorável quando adentrarmos o mundo espiritual? Ou quando passarmos pelo detector de metal da experiência do Fábio? E aí, Fábio? Marcelo. Você que experimentou o detector de metal? Tem uma historinha do Chico Xavier. Já vai contando de boca em boca, eu já não sei nem quem contou mais. Será que é uma que eu também pensei? Pode ser. É aquela da senhora que foi reclamar pro Chico que o marido dela era muito bom, mas não era espírita? Não. Tá. Eu ia fazer outro comentário dele. Ah, tá. Ela foi lá e falou assim: Chico, olha só, tô muito triste e tal, porque eu já tentei de tudo, mas o meu marido, ele não vira espírita. Ele é uma pessoa muito boa. Ele faz até mais caridade do que eu. Ele se preocupa com as pessoas mais do que eu mesma. Ele tem um amor que você não imagina, Chico. Mas ele não é espírita. Como é que eu faço? O que você pode dizer pra mim? Ué. Não posso fazer pra... Ele começou assim, né? Ué. Assim, ué, minha querida. Eu não ia falar isso não, né? Mas já que você falou... mas olha, eu tenho uma coisa para te dizer. Ele não precisa ser espírita. Você é espírita porque você não é tudo isso que ele é já. Então ele não precisa mais. Então, o espiritismo não é ele que nos salva. Ele é uma ferramenta para nos tornarmos alguma coisa que nos salve. Né? Ele é só uma ferramenta a mais. Exatamente. E o que eu ia dizer, só um minutinho, Guilherme. O que eu ia dizer é o seguinte, é que o próprio Chico disse que se o Espiritismo dissesse que fora do Espiritismo não haveria salvação, ele não teria abraçado, ele, Chico, não teria abraçado a doutrina. Agora, como o postulado maior da doutrina espírita é fora da caridade não há salvação, e quando dizemos fora da caridade, queremos dizer fora do amor em ação, fora de colocarmos em prática as virtudes morais que todos devemos desenvolver, não há salvação. Não há salvação não no sentido teológico do termo, mas no sentido de que não há recuperação, não há uma situação mais favorável na vida futura, não há uma situação melhor. Então o Chico diz que como o postulado da doutrina, o postulado principal é fora da caridade não há salvação, aí sim ele pôde abraçar a doutrina com toda a intensidade que pudemos observar ao longo da sua trajetória. E a caridade é uma coisa que está ao alcance de todos, né? Independentemente da religião. Independente de qualquer coisa. Pois não, Fábio? Pois não, Guilherme? Gostaria de ouvi-lo. Eu queria dar uma outra resposta para a sua pergunta, que foi: então quer dizer que nos tornar espíritas talvez nos faça ter uma melhor sorte ali do outro lado, né? E, obviamente a resposta é não, mas o que eu queria dizer é que eu acho até que é o contrário, né? Eu acho que nos tornar espírita diminui a nossa chance de ter sorte do outro lado, porque por incrível que pareça, o Espiritismo nos esclarece tanto, nos dá tanta informação, tanta ferramenta, tanto instrumento de pesquisa e estudo sobre a vida após o nosso desencarne, e o por incrível que pareça que eu coloquei assim, e ainda assim nós continuamos no erro, nas ações não edificantes, nos caminhos tortuosos. E a gente, sabendo de tudo isso, não se corrige. Então, eu acho que ser espírita, ao contrário, né, acha até que dificulta mais. Como é que diz? A quem mais for dado... Muito será cobrado a quem muito foi dado. Exatamente. Então, eu acho que é justamente o contrário. Não é à toa que também a gente recebe comunicações do plano espiritual nos contando que existem muitos espíritas em regiões umbralinas. Né? Em situações desfavoráveis no mundo espiritual. Exatamente. Às vezes a gente se considera de alguma maneira até superior, privilegiado por saber tudo isso, mas o saber só não basta, é importantíssimo, né? Mas como a gente sempre fala, são as duas asas, a asa do conhecimento e a asa da retidão moral. Então, se a gente não tiver a prática de tudo isso que a gente aprende, a gente vai rodopiar e não vai ficar muito bem. Exatamente. E é interessante, né? Porque o Espiritismo, ele não promete o céu, não promete o paraíso, não promete a prosperidade material, não promete nada disso. Aliás, o Espiritismo não promete nada. Ele mostra o que acontece se você tiver um comportamento bom. E se você não tiver um comportamento bom, o que acontece com você lá no mundo espiritual? Então, se você, ou falando para mim mesmo, se eu não pratico aquilo que eu prego, aquilo que eu ensino, aquilo que eu aprendo, se eu não pratico e chego lá no mundo espiritual, eu me encontro numa situação desfavorável espiritualmente, a responsabilidade é minha. A responsabilidade é de cada um de nós. Pois não, Sônia? Estou percebendo que você está aflita. Bem-aventurados os aflitos. Eu adoro essa chamada que você faz para mim. Me deixa bem à vontade. Mas nós estamos falando de religiões, né? Eu tive uma curiosidade, falei, nossa, imagina se só o Espiritismo que vai ser a tábua de salvação da humanidade. E me veio uma pergunta, quantas religiões tem no mundo? Vocês têm ideia? Quantas religiões tem no mundo? Olha, deve ter mais de 2.000. Marcelo, você não chegou muito perto, mas tem cerca de 10 mil. Meu Deus! O Boletim Internacional de Pesquisa Missionária, preparado por Davi Barré, ele lança um olhar detalhado sobre a situação religiosa no mundo a cada ano. Barré, ele é um conhecido professor de missiometria da Universidade Regente. Ou seja, ele se especializou em analisar dados sobre as religiões no mundo, em especial do trabalho missionário. Nós temos ideia, então, que são 10 mil religiões que existem no mundo. Todas têm a sua filosofia, a sua forma de interagir. O que sempre falamos, que é importante que Deus seja o centro de todas, né? Aí eu fiquei curiosa, falei assim, tudo bem, eu sei que tem 10 mil religiões, quais são as mais comuns, as mais importantes desse contexto? Quais são as mais conhecidas? As que tem maior número de seguidores, né? Justamente, as primeiras 10. Vocês vão ficar felizes com uma notícia que eu vou dar para vocês. Dessas 10 mil, sabem que colocação que está o Espiritismo, que é uma religião que só apenas tem 150 anos? Está em nono lugar. Nono lugar. O que significa esse ranking? Eu não entendi direito. Pode explicar de novo? É da missiometria, né? Então é um estudioso que analisou que no planeta tem cerca de 10 mil religiões. Ele é Davi Barré. Davi Barré. Um professor da faculdade, da Universidade Regente. Uhum. E ele, a aplicabilidade dele é estudo das religiões e mensurar esse número pelo planeta inteiro. E ele conseguiu catalogar 10 mil tipos de religiões. Uhum. E aí eu fiquei assim, interessada em saber quais são as 10 mais importantes, né? Uhum. Que é o que nos traz aqui o estudo. E a gente acabou entrando num ranking bem interessante. As 10 mais importantes, nós estamos em nono lugar. E é uma religião nova, gente. Uma religião que tem 150 anos e a nossa religião já tem cerca de 13 milhões de adeptos. 13 milhões de adeptos. No planeta. Tem várias religiões, eu vou citar alguns nomes para vocês terem uma ideia, né? A décima é conhecida como Vika e neopaganismo, que tem cerca de 12 a 19 milhões. E as primeiras, querida? A oitava é o judaísmo, que tem 14 a 18 milhões. A primeira, Marcelo, a sua pergunta... Você está ansioso, né? Não pode? Eu acho que são os muçulmanos. Não, aflito, o cristianismo, cerca de 2,2 bilhões de adeptos. Cristianismo, não a religião. Porque aí entra o catolicismo e o protestantismo. E o islamismo, sim, Marcelo, está em segundo lugar com 1,6 bilhões de adeptos. Tá? O hinduísmo está em terceiro com 900 milhões. A religião tradicional chinesa com 400 milhões. O budismo, que também é muito conhecido, né? E reconhecido, ele tem 376 milhões de adeptos. Está em sexto lugar? Está em quinto lugar. Quinto, em sexto. Sexto, shintoísmo, com 65 milhões, de 27 a 65 milhões. Aham. O sikhismo, né? Dos sikhs, 20 aquelas senhoras milhões. Que usam roupas coloridas, isso. Né? E o judaísmo, oitavo, o nono lugar, o espiritismo, e o último é essa vica que eu falei, não, o paganismo. Interessante, então, né? Eu não sabia desse número, né? E o legal do espiritismo é que o espiritismo, ele tem adeptos nos mais variados pontos do globo, né? Isso que é interessante. Ah, eu acho que o espiritismo está em primeiro lugar, viu, Sônia? Porque ele é cristianismo. Ah, sim, é sem verdade, dúvida. Se você for relacionar, ele é o cunho principal do espiritismo, é o cristianismo. Nós estamos vendo em toda a religião, quer dizer, todo o nosso evangelho, segundo o espiritismo, é com a divina de Jesus, né? Sim. Então eu acho que nos deixamos de estar em primeiro lugar também, né? Pois não, Marcos, gostaria de ouvi-lo. Então, Marcelo, eu gosto muito dessa qualidade que o espiritismo tem de não ser assim... De não prometer as coisas, né? É, de não falar que é a melhor religião, de não fazer apologia, de não ficar tentando diminuir outras religiões, né? E essa pergunta é uma pergunta fundamental do Livro dos Espíritos, porque ela diz, né, que não existe religião certa, que a religião é aquela religião que cada um faz, faz melhor, né? Em direção a bem, né? Então, eu até falei isso em alguns programas anteriores, mas eu queria repetir que então são quase 8 bilhões de religiões, né? Porque cada um, né, cada ser humano que é encarnado, né? 7 bilhões de habitantes, né? 7 bilhões e mais um tanto, né? É verdade. Então, são visões que cada um tem, né, que cada um tem de Deus, que cada um tem do bem, que cada um tem de outras coisas, que faz com que a própria pessoa tenha a sua própria religião. É lógico que estamos todos unidos por uma finalidade e por uma similaridade em denominações religiosas tal e qual, né? Mas eu tendo a dizer que cada um tem a sua. E eu gosto muito, eu vou fazer uma propagandinha aqui, do canal Amigos da Luz, do YouTube, que são espíritas, e eles fazem esquetes de humor, né? Ah, é muito legal. Então, se vocês pesquisarem no YouTube canal Amigos da Luz, vocês vão ver que tem esquetes. O Guilherme gosta muito também desse. São esquetes muito curtinhos, de 3 minutos e tal. E tem um deles muito interessante, que chama-se Eu Mesmo e Eu Espírita, né? Que é uma brincadeira, né? Que poderia ser feita com qualquer religião, mas obviamente que, por ser um canal espírita, vai brincar com a própria para não ofender ninguém. Mas demonstra o quê? demonstra que nós somos também pessoas diferentes. Então, eu em casa sou de um jeito. Quando eu vou para o centro espírita, Marcelo, eu sou aquela angelitude. Eu sou o protótipo da angelitude. Calma, eu prego a paz, né? Eu sou aquela pessoa que eu ajudo os outros. E aí, quando eu chego em casa, tem sou aquela paciência. Quantas multas você já levou esse ano? Então. E aí, quando você chega em casa, você é aquela pessoa, né, irracível e tal. Então, essa é uma outra coisa que a gente deveria falar sobre. Ser espírita. O que é ser espírita, né? Basta você colocar o Evangelho segundo o Espiritismo embaixo do braço e o Livro dos Espíritos e no centro. A gente sabe muito bem que o ser espírita, né? Eu até estou fazendo uma autocrítica aqui, porque eu talvez não seja, então, mas você ser espírita é exatamente praticar a caridade, é você ser uma pessoa solícita com os outros, é você ter uma paciência. Então, ser espírita, ser efetivamente, né, ser e não posar de, né, ser espírita é muito mais profundo. Então, eu acho que ser católico também é muito mais profundo, é você seguir realmente as palavras de Jesus Cristo, assim como ser protestante, assim como ser qualquer outra coisa que você queira ser, né? Porque você posar de é muito mais fácil. Então, recomendo esse Eu Mesmo e Eu Espírita do canal Amigos da Luz no YouTube. Legal. Guilherme, gostaria de ouvi-lo. Queria voltar naquela parte da estatística, Sônia. Se você pudesse, a primeira então é o cristianismo, né? 2.2. E se a gente pudesse definir o cristianismo em uma palavra, que palavra seria? Jesus. Jesus. Uma palavra mais ampla? Amor. O segundo colocado qual é? Islamismo. E se a gente pudesse definir o islamismo em uma palavra só? Maomé. Mais ampla? Amor. Fraternidade, amor. Eu acho que das 10 mil religiões, quando a gente pensa nelas, né? E daí a gente fala que não é a religião que vai fazer a gente ter uma sorte maior no mundo espiritual, é que todas as religiões que a gente conhece, com algumas raríssimas exceções, pregam o amor, né? Então, a gente tendo essa consciência e essa prática, a gente tem tudo para do outro lado estar bem, conseguir a evolução que a gente tanto almeja. Uma pena que a gente tenha a notícia de que pouquíssimos sequer conseguem completar a vida que programou para cumprir aqui, quanto mais de chegar lá e ter alguma notícia de evolução. É uma reflexão que vale para todos nós, em especial os espíritas que têm um conhecimento bastante grande da vida ali do outro lado. E o que se prega é o amor, a solidariedade, a fraternidade, né? Então, o conceito que essas religiões que estão nos primeiros lugares, ocupando os primeiros lugares aí do ranking que a Sônia nos passou, o conceito principal é constituído por estes, né? Amor, solidariedade, tolerância, aquela coisa toda, né? Fraternidade. Bem, antes de contar uma história aqui que o Guilherme me lembrou, nós gostaríamos de, ainda desenvolvendo esse tema do espiritismo, do conhecimento do espiritismo, se isso traz algum privilégio só pelo fato de nós sermos espíritas. Pois não, Sônia, pode falar. O Vitor lembrou que a gente tem que citar a Capela FM 105.9. Ah, é verdade. Rádio Capela FM 105.9. Bem lembrado, Vitor. Então, na pergunta 165, o Kardec pergunta, na pergunta 165 de O Livro dos Espíritos. Então, o Kardec pergunta para os benfeitores: o conhecimento do Espiritismo exerce alguma influência sobre a duração mais ou menos longa da perturbação da morte do corpo físico? Ou da perturbação espiritual que se segue à morte do corpo físico? Ou seja, o fato de nós termos conhecimento do Espiritismo, isso vai influenciar na duração da perturbação que se segue após após nós deixarmos o nosso corpo, aí os benfeitores respondem: influência muito grande, porque o espírito já antecipadamente compreendia a sua situação. Mas a prática do bem e a consciência pura são o que maior influência exercem. Então, não há privilégios. Se você quer privilégios, se nós queremos privilégios, o privilégio se resume em prática do bem e consciência pura, ou seja, prática do bem e prática das virtudes morais. Isso é que vai facilitar a nossa entrada no mundo espiritual. Mas nós dizíamos agora há pouco que o Espiritismo não promete o céu, não promete o paraíso, não promete a prosperidade material, não promete nada. O Espiritismo mostra o que acontece quando abandonamos o corpo físico de acordo com o comportamento que nós demonstramos em nossa caminhada na presente existência. Pois bem, muitas pessoas dizem que acreditariam nos conceitos da doutrina espírita, e alguns mais entusiasmados até tornar-se-iam espíritas se assistissem uma reunião mediúnica, se assistissem um fenômeno mediúnico, e que o fenômeno mediúnico seria a prova cabal que essas pessoas então se sentiriam estimuladas para não só aceitarem os postulados espíritas, como também tornarem-se espíritas. E vejam vocês que nós temos um caso muito interessante que a nossa querida Anete Guimarães nos relata, que ela tinha um amigo físico, e esse amigo físico tinha título de doutorado, de mestrado, uma pessoa muito inteligente no seu ramo do conhecimento, no ramo da sua atividade. Pois bem, esse amigo vivia curioso e falando para a Anete: olha, Anete, você, o dia que você fizer uma reunião mediúnica e que eu puder participar, se eu assistir o fenômeno espírita acontecer, os fenômenos mediúnicos, né, que nós nos referimos, eu vou assumir a doutrina espírita e vou não só acreditar, como também vou me tornar espírita. Pois bem, aí a Anete Guimarães disse para ele que ela então iria programar uma reunião de efeitos físicos, né? E essa reunião de efeitos físicos, que quando fosse programada, que ela convidaria esse amigo físico. Pois bem, então ela evidentemente tinha conhecimento de um médium amigo dela, conhecido dela, que tinha lá ele era médium de efeitos físicos, e ele com facilidade ele apresentava o fenômeno de levitação. Pois bem, aí então a Anete programou a reunião mediúnica. Essa reunião mediúnica foi agendada, e no dia da reunião não só estava o médium, como também algumas pessoas do círculo de convivência e da confiança da Anete, e também o físico que havia sido convidado para a tal reunião. Muito bem, a reunião então teve início, e após aquela concentração inicial, o médium entrou em transe mediúnico, e não somente a cadeira onde ele estava sentado começou a levitar, como também a mesa que ele se encontrava. O físico, observando que o fenômeno era autêntico, ele não teve dúvidas. A reação dele foi sair correndo desesperadamente. Ele saiu correndo, e foi até um desgaste energético muito intenso para o médium, né? Porque você imagina uma reunião mediúnica com essa magnitude e que foi interrompida bruscamente, traz um desgaste energético absurdo para o médium, né? Mas o físico amigo da Anete saiu correndo da reunião que havia sido até programada mais por causa dele do que por outros motivos, e ninguém entendeu nada, né? Ninguém entendeu os motivos que ele teria saído, né? Muito bem, aí passaram-se alguns meses, a Anete tomou conhecimento que ele, o físico, havia saído correndo da tal reunião mediúnica porque ele tinha uma amante. Ele era casado, tinha uma amante. Como o fenômeno mediúnico era autêntico e como ele havia se comprometido a se tornar espírita, ele também teria que mudar o seu comportamento. E como ele não queria mudar o seu comportamento, não queria abandonar os antigos vícios, ele saiu correndo. Afinou. Fugiu de si próprio, né? Fugiu de si próprio. É lógico, nós estamos comentando o caso. Se eu tivesse no lugar dele, talvez eu também faria a mesma coisa, né? Lógico que não estamos julgando. Mas o que nós queremos dizer é que a doutrina espírita, ao não prometer nada, ela também não só não promete nada, como exige que nós, que procuramos nos esforçar para sermos bons espíritas, e bons espíritas também é sinônimo de ser bons cristãos, bons seguidores dos postulados do Mestre Jesus, então nós devemos pautar a nossa vida com a coerência daquilo que pregamos em relação ao nosso comportamento. Ou seja, devemos ter um comportamento igual àquilo que pregamos. Pois bem, parece que você ia fazer um comentário, meu caro Fábio, fica à vontade. Tenho uma... Eu te interrompi, né? Não, tem. Só vou complementar o que você falou, dar um exemplo. Tem uma conhecida nossa que estava tendo um problema de relacionamento. E ela buscou soluções para o seu problema de relacionamento nas diversas doutrinas. Porque ela queria um alento espiritual para o sofrimento. E nesse momento ela estava buscando esse alento no espiritismo, e ela chegou a comentar para mim que ela não estava gostando da solução que ela estava encontrando no espiritismo, porque o espiritismo estava falando para ela que ela tinha que ter amor pela pessoa da qual ela estava tendo esse problema de relacionamento, que ela tinha que ter paciência com essa pessoa da qual ela estava tendo esse problema de relacionamento. Tolerância. Que ela tinha que ter renúncia para de frente, né, a essa pessoa da qual ela estava tendo problema de relacionamento. Então ela não estava gostando do espiritismo. Ela falou assim: não, mas pelo amor de Deus, essa pessoa... Alguém tem que ir lá e resolver meu problema. Não tem como ter amor por ela, não tem como ter tolerância por ela, não tem como eu me resignar diante da situação, eu me renunciar por ela, não tem como. Então, se o espiritismo está falando isso, o espiritismo não serve para mim, né? Então é um exemplo a mais para esse caso do nosso amigo que saiu correndo. Exato, é porque muitas pessoas buscam que os outros solucionem os problemas que cabem a elas resolverem, né? Então é muito comum as pessoas lá no catolicismo procuram o padre para o padre resolver o problema. E o padre, muitas vezes, agindo como um psicólogo, né, e muitos deles agem e de maneira brilhante, o padre, ele é capaz de dar bons conselhos, boas orientações, mas não é o padre que vai resolver o problema. Assim também o pastor das mais variadas comunidades que nós conhecemos e aplaudimos que eles têm esse comportamento de mostrar o direcionamento. Mas não é o pastor que vai resolver o problema. Assim como não é o rabino que vai resolver o problema, como não são os sacerdotes das mais variadas religiões aí que a Sônia nos remeteu a informação agora há pouco, assim também não é o médium da casa espírita que vai resolver o problema, né? Quem vai resolver o problema do nosso comportamento, das nossas tribulações, das nossas provações, somos nós mesmos. Então nós mesmos é que devemos assumirmos a responsabilidade e direcionarmos as nossas energias para a solução dos desafios que a vida nos convida. Uhum. Bem, amigos, estamos chegando em nossa caminhada final, né, Guilherme? Finalmente terminamos este capítulo, né, da natureza das penas e gozos futuros. Deixa-me ver aqui. Nós estávamos aqui, ó, natureza das penas e gozos futuros. E agora, dentro do livro, o livro quarto, que está contido lá em O Livro dos Espíritos, nós iniciaremos um outro tema, que é o tema das penas temporais. Penas de penalidade, né? Penalidade, como tem o Código Penal, do mesmo jeito que tem o Código Penal aqui do nosso país e dos mais variados países, também tem o Código Penal da vida futura. E nós iniciaremos então na pergunta 983 agora, né? Então, na pergunta, a partir da pergunta 983, na próxima semana iniciaremos o tema penas temporais. Não percam. Então iniciamos nossas despedidas na certeza de que aquilo que aqui discutimos possa ser útil aos nossos estimados ouvintes. Boa noite a todos. Boa noite, Guilherme, as suas despedidas. Boa noite a todos, até sexta-feira que vem, às 9 horas em ponto, como começamos hoje. E ouvintes que tenham condições de fazer doações de pendrive para o Fábio, por favor, encaminhe para a Rádio Capela, que serão bem-vindos aqui, né, Fábio? Boa noite, Fábio. Boa noite, Guilherme. Vai fazer eu dormir com vergonha de novo, hein? Boa noite, Sônia. Boa noite a todos, boa noite a todos os ouvintes da Rádio Capela, boa noite a esse grupo maravilhoso que eu faço parte. Mais uma vez a gente cresceu junto aqui. Muita paz e amor aos corações de todos nós brasileiros. E o mundo inteiro também. Exato. Vitor, obrigado pelo carinho da sua presença. Marcos, suas despedidas. Obrigado a todos, obrigado ouvintes. Eu também me sinto muito honrado de fazer parte desse grupo, dessa equipe. Fico muito feliz de vir aqui. E também fico muito feliz que o Guilherme deixou brincar aqui na mesa de som e que eu consiga colocar as coisas. Às vezes sai meio errado, né, Guilherme? Mas eu tô aprendendo, tá dando tudo certo. E então, nós queríamos nos despedir. E já que a gente está falando tanto do que tem que ser feito, né, Marcelo? Eu acho que o que é importante é fazer o bem, né? Seja em qual religião, né? Qualquer uma que você escolha, o importante é fazer o bem, não é? Sem dúvida. A prática do bem e a consciência pura. Então eu pesquisei pela internet aqui quais são as músicas que falam do bem. E aí encontrei uma música com um astral bastante alto aqui, um sambinha pra gente terminar a nossa noite, que fala sobre o bem, de Arlindo Cruz, chama O Bem. Ah, legal. Você está na ZYU 604, Associação de Desenvolvimento Cultural e Artístico do Bairro Capela. 10 horas e 54 minutos. Thank you.